puta gente me faz delirar. Oh, oh. Banda Luminar. Eu quero ficar contigo, não te abandonar. Esse seu corpo me encanta quando começa a bailar. Quando você vem girando pra me abraçar, esse seu corpo gostoso vai me apaixonar. Vem comigo dançar, vem me abraçar. Seu corpo caliente me faz delirar. Vem comigo dançar, vem me abraçar. Seu corpo caliente me faz delirar. Ai. Quero ficar contigo, não te abandonar. Esse seu corpo me encanta quando começa a bailar. Quando você vem girando pra me abraçar, esse seu corpo gostoso vai me apaixonar. Vem comigo dançar, vem me abraçar. Seu corpo caliente me faz delirar. Vem comigo dançar, vem me abraçar. Seu corpo caliente me faz delirar. Ai. Vem comigo dançar, vem me abraçar. Seu corpo caliente me faz delirar. Vem comigo dançar, vem me abraçar. Seu corpo caliente me faz delirar. Vem comigo dançar, vem me abraçar. Seu corpo caliente me faz delirar. Vem comigo dançar, vem me abraçar. Seu corpo caliente me faz delirar. Vem comigo dançar, vem me abraçar. Alô, portaria, boa noite. Porteiro feliz, apaixonado. Eu corro pro interfone, é o seu chamado. O meu consciente me diz que pela hora o chamado é você, dizendo que quer me ver estardecendo. Eu sou um porteiro feliz, apaixonado. Eu corro pro interfone, é o seu chamado. O meu coração bate forte só em saber que ela veio me ver e passar a noite comigo pra me dar carinho até o amanhecer. E desce toda cheia de flor, e desce toda cheia de amor, e desce toda no meu viver, e desce toda no meu cantar. E desce toda cheia de flor, e desce toda cheia de amor, e desce toda no meu viver. Desce toda no meu cantar e o luar. Banda Lúmina, Lúmina. Eu sou um porteiro feliz, apaixonado. É o seu chamado. O meu consciente me diz que pela hora o chamado é você, dizendo que quer me ver estardecendo. Eu sou um porteiro feliz, apaixonado. Eu corro pro interfone, é o seu chamado.

voz macia, doce como lá, teu sorriso lindo para me dizer que o meu coração quer te pertencer. Então Carlos Suzuki. Vamos lá, João Pessoa. Vamos lá. É o som do momento. Carlos Suzuki. Separados, não fui eu o culpado de vivermos assim. Por isso eu digo, vem pra mim, meu amor. Hoje estou sozinho, sem seu carinho, sem seu calor. Vem, meu amor, vem, por favor, ficar aqui comigo, pois eu preciso do seu amor. Vem, por favor, ficar aqui comigo, pois eu preciso do seu amor. Volta, que o teu lar te espera. Esqueças o passado, que o passado pra mim já era. E que vale nós vivemos separados, não fui eu o culpado de vivermos assim. Por isso eu digo, vem pra mim, meu amor. Hoje estou sozinho, sem seu carinho, sem seu calor. Vai! Carlos Suzuki, da Serrana de Araruna pra todo o Nordeste. O som do momento. CYI 692, 590 kHz. Rádio Serrana de Araruna, 5 kW de potência. A mais moderna emissora AM da região, 100% digital. 100% digital. Estúdios à Rua Coronel Pedro Targino, Centro, Araruna, Paraíba. Uma empresa do Grupo Maranhão.